sexta-feira tem ponto show, hein? Sábado, sítio do Aliás, do Tapanã, cervejada e domingo aqui no Portinho. 24 horas pensando em ti. E o quê? Quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tudo te. Tchaca, abraça o braço, mano. Abaixa o braço, tchaca. Com os super telões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo no meu coração. E aí, depressão? Para de rir. DJ Ellison vai agitar. DJ Juninho. E Frajola. Vai comandar. Eu estou preparado. Lelezinha. E aí, Anne? E faz um beijo pra mim. Pega, formiguinha. Pra mim, louco por você. Meu águia de fogo. E faz um S pra mim. Faz um S pra mim. Louco por você. Meu águia de fogo. Vou te ver. Bora, gira mais uma! Junto com o macho aí, meu parceiro Denis. Representando toda a galera aí, parabéns! É o Mauro Sou do Porto São José! E você sempre muito bem recebido pela família Águia Blindado! DJ Mauro detonando só aquelas que bate no coração, senhor! Tum, tum, tum! Porque você, DJ Mauro, já não consegue. O quê? Corresponder ao meu amor. Será que já existe outra pessoa? Olha, Júnior, agora ele me mandou zap, ó. Cê Yuri GDS! Ninguém no mundo me entender. Curtindo. Vou te bloquear, Yuri. Novíssimo Vasco. Wanda, tô te mandando foto aí, maninho. Onde vive Júnior? Me descreve. Olha o Gil Play da Vila e a sua primeira dama, a Kaemily. Pra ninguém, onde tocam é só emoção. Manda os animais, animais. Sucesso, sucesso. Mais uma, mais uma. Pra machucar, bora! Minha amiga Érica aí com a gente. Ela, Laricinha, mete bronca. Meu parceiro Rodrigo também, curtindo o DJ Mauro, tocando as melhores, as marcantes, garoto. Larissa na toca da cerveja. Bateu a boa ontem, hein? Voz, você que eu te digo. Cadê a Larissa? Cadê a Larissa? Aqui, tá aqui. Vai lá com ela, Fabiano, vai. É igual a Larissa. Longe de... Vai lá com ela, Fabiano, vai. Ela já tá aqui em cima, mano. Bora! Só mais uma chance, vai. Leva ele, Larissa, leva. Ou não há que me faça esquecer nós dois. Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo. Esse tá batendo chube hoje, hein? Vai descer! Você me enlouquece. E me deixa. Janjão, tá ali no meio com a gente. Obrigado, Janjão. Tamo junto, que eu tava com saudade de ti, mano. Só mais uma chance, vai. Olha, a Leidiane e também o Repolho. A da Vila tá aqui. E me faça esquecer. Juninho do Barreiro. E aí, Juninho? O aniversário também da Isa hoje. Parabéns, Isa. Mauro, só as celebridades hoje. Jabuti do Explosão aqui na retaguarda. Ele é a primeira dama. Bora, Jabuti, é assim, maninho. Explode tudo. Vai, calma pra não queimar nada. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Kelly Monteiro, 3 dias com a gente. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. E ao mundo? Ao mundo inteiro vou dizer. Guilherme do Barreiro tá com a gente também aí. Obrigado, Guilherme! Me entreguei de coração pra ser feliz nessa paixão. E agora? Das moranguetas. Moranguete não? Ah, é com a Elete, te amo tanto. Equipe da Alane, mulher do Elis. Ai, bora sim, bora, bora. O Teco gosta dessa sequência. É que tu falou, o Teco travou aqui, mano. Tá vendo aí, Teco? É assim que ele é. É, Gaboba. Que tanto beijo é esse, mano? Se você quer que eu vá descendo, até embora. Se você quer que eu vá descendo. Família Cusco Ibiza! Se você quer que eu vá descendo, até embaixo. Se você quer que eu vá descendo, só de cueca. Chupa, chupa, pau, mete o pau e mete a máquina. Chupa a sapadinha e vem pra cá. Chupa, chupa, Paula, mete o pau e mete a máquina. Chupa a safadinha e vem pra cá. Vem dançar, vem! Vem dançar, vem dançar, tchau. Vem dançar, safadinha, vem dançar, vem dançar, tchau. Vem dançar, safadinha, vinha, ela conta safadinha. Bora, Spoca! E a galera que tá com você, meu amigo Chico, Chico. Paredagem, essa menina é bregueira e veio lá de baixo. E vai falar da Pitbull. Verdade, que sacode o tô pronto, tamo fechado. Gosta do Rubi, junto com o Spoca. Gosta do Tupinambá. Aí tem moral no Maurício. O vídeo som que vai chegar do Musista. Sou Moraes e Meteoro e o JC. Dá de som? E transa som e do Bombarde. Agora eu vou falar o pega das aparelhagens. Chupa, chupa, chupa, Paula. Mete o pau na máquina. Chupa, safadinha e vem pra cá dançar. Chupa, chupa, chupa, Paula. Mete o pau na máquina. Chupa, safadinha e vem pra cá dançar. Bora, bora, Luria. Bora, Luria. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Rodrigo, a fumaça, cadê, Rodrigo? Ai, ai, ai. Mano, o Rodrigo não tá nem ali, ó. Ai. Mano, pra ele se levantar foi uma coisa importante, hein? E agora? A hora é essa, dança comigo, meu amor, que onda é essa? É o Super Pop dando show na nossa festa. Tem muita gatinha no... E agora? Então cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa, cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa, cutuca, cutuca, cutuca. Encaixa, encaixa, cutuca, cutuca, cutuca. Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. É. Eu quero ouvir o grito do homem que mete chifre na sua mulher. Será que tá aqui? Eu quero ouvir o grito da mulher que mete chifre no seu homem. Quero ver, quero ver. Eu quero ouvir o grito. Minha amiga Anny aí com a gente também no reto agora. Mulher. Tava com saudade de ti. DJ Mauro. Rebola, rebola, rebola, vai cutucando, rebola, rebola com a resta, bola tá tocando. Você partiu meu coração, e se pra todos não quero mais, não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Agora veja o sol. Como esse mundo gira. Como esse mundo tocou. Bora ver, Teco, se dá certo. Quanto que pudesse mudar. Que viria a me amar. E a gente aqui em Belém do Pará, aqui no Porto São José. E a gente chamando o Teco e a Mayra. Já manda um alô aí pra Adaça e Sampa. Bora, Adaça. Como esse mundo gira. Agora! Agora vai sofrer na minha mão. Não, minha filha, não. Seu desprezo e solidão. A Radas que tá em São Paulo. É isso? Feliz. Baixinha, vem se meter aqui. Eu, Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo, Mix e meu DJ. Viviane Batidão! É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará. DJ! Para Taylor. Quando me lembro do teu Fabiano. Saudade. É, Fabiano. Um desespero não dá mais. E aí? Bora, Portinho! Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Bora! Quando você for. Aniversário da preta, meu irmão. Toma! E o quê? Olha eu aqui no escuro. Cadê o Hulk Light, hein, rapá? Assim a luz me enxerga. Já já tem parabéns, Hulk! Só canta! Vem pra mim, amor. É, igual. Olha bem pra mim, amor. Não deixa eu ver. A Finha ali no meião também. Obrigado, meu parceiro Rovinha. Também tá aí com a gente, meu parceiro Pretinho. Bora, Pretinho, lá no CDP. Olha, a Jane da Vila da Barca tá com a gente aqui. Obrigado, Jane. Bora, mais uma, bora. Bora sim. Vai. DJ Mauro. E o quê? Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Lulu. Mudou quando soube quem é a minha ex. Mas eu. Bora, Dani. Sempre deixei bem claro quem é o meu amor. Hoje é aniversário da Lígia. Lá da Carroça da Saudade. Cadê o Vavando, hein, rapaz? E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. DJ Mauro também tá por ali, toda a família me vê. Tá ali pelo fundão, tá curtindo. Se eu me focar em fala sapo, fala cinto. Abrindo lindo, águia. Olha o passado, Lurian. Todo mundo tem um passado. Me diz só... Quase 3 mil curtidas aquela postagem lá. Amor, não fica bem agir assim. Todo mundo tem um passado. E quem? Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Banda R15 disparando o sucesso. E aí, parceiro Cunha? DJ Nando do estúdio super eletrizante do Acará. Vai tocando o gordinho pra detonar tudo. E o quê? Conhecer. E o quê? Eu tenho sorte de chupar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. E aí, Fabinho? Minha vida, meu amor, eu tenho sorte. Hoje, cadê o Gil, Lurian? O seu presente que Deus me... Será que alguém caiu no papo dele hoje, Rabá? Anjo meu, tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços. Galera do acampamento tá com a gente aí, obrigado! Sorte de beijar a tua boca, sorte de tirar a tua roupa, sorte de acordar ao lado. Bora, sapo, bora, sapo! Tudo! DJ Mauro! O Gil tá lá na frente, tá com alguma vítima lá. A gente, meu parceiro Lucas, tá aqui do ladinho. Zé Mauro, logo mais, tem DJ Cris e um bagulho doida. Tem o show, bagulho doido, gordinho vai pra cima. Tudo estava normal, e aí um dia você... Vou dar um abraço também pra Carolzinha, pra Fabiola, essas irmãzinhas que tem maior respeito, pode crer. O meu coração ficou... E o Tchaca? Sem saber... Tem nada a ver. Que fazer... E aí, meu parceiro Felipe da Caju? Tá aqui também, valeu, viu? E o Gabriel, que é até pra tá, nem tá aqui, mano. Tem que vir só você, Fabiola. É curtir, mano. Que foi tão natural, eu não pedi pra que... Como é que a gente vai amanhecer com ele aqui? Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Será que a galera canta, Lurian? E o quê? Dar amor a quem não me ama. Me falha, eu tô fora. Finge pra... Chubi, tu tá mais gordo, mano. Comigo não rola. Me deixou na solidão. Yuri Genese! Agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão. Porque não dá mais. Porque eu te amava assim, nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, quero nunca mais nós. Marcelo Cola também tá por ali. Clara Rúbulo. Sentimentos eram. Meu mano Jabuti. Tá Marambai, tá aqui, brinca Jabuti, brinca Marinho. Sumi no meu lado, eu não quero perder. Vai cantando pra ficar bonito. E mais um segundo do meu tempo com você. Acabou. J. Mauro. Bora, porcina! Vai! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. É menos 50 se não pegar. Solidão, agora é tarde demais. Alô, tchaca. Pra você dizer mudei, não quero. Alô, segurança, alô, que é isso? Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra... Alô, seguranças. Galera do... Alô, Lexi. Deixar o som me levar. Na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com uma galera. Alex, chama o segurança aí, meu filho. Deixar o som me levar. E na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Só pra manter a galera do rock, um novo príncipe negro. Gente, vamos manter a calma aí. Banda! Andresa Lohane e a Taíne também, Evelyn. O time do meu parceiro Caio Cássio, né, mano? Para a Luque da Pesqueira. Aqui do ladinho, tá curtindo com a gente. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera. Alô, Alexi, segurança aqui, Alexi. Deixar o som me levar. Tem segurança nessa festa aqui, mano? O príncipe, o som vai rolar. Aqui. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Só pra manter a hora, isso. Deixar o som me levar. E aí, Tidão! O novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock, e novo príncipe negro. Bora tocar mais uma pra galera, pra galera. Você se apaixonar, era só pra gente ficar. Agora tá rápido, né? Te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. E aí, Kelly? Não venha me... Chane! Qual a melhor saída? Eu sofri muito por amor, agora vou curtir a vida. E agora, agora? Chore, me liga. Dani! Tá solteira, Dani? Me pede socorro. Olha lá, hein? Quem sabe eu vou te salvar. Chore, me liga, implora. Cássio Santos! Tá com a gente, obrigado, Cássio! E por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. DJ Mauro é pressão. É, pô. Ei, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, meu cachorro. Cadê o ponto? Cadê o ponto? Vem assim, sem coração, tô com a gente aí. Obrigado, amigo, se a todas as meninas aí. Sempre no Mauro, hoje. Bora, bora, bora. Vanderboy e os caixa baixa no telão, maninho. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando. O gordinho do Vida Pouca aqui com a gente, o Frajola. Encostando. E aí, pichotinho? Quando vi essa morena, confesso. E ali na minha bunda de gaita tá meio passinho, bigode. Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa. Já já o bagulho vai começar! Pra deixar o clima gostoso, que quando as três uma vez. Vai, que, vai, que, vai, que, vai, que. Kika, caça, kika! Vai, quicando. Bora! Tum tentando, tum quicando, tum tentando, jogando a bunda, tentando, tum quicando, tum tentando, é o pique, vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando, jogando a bunda, vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando. Jogando a bunda, já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. É o pique, a morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então tudo culpa do Gabriel. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Já te falei que não dá certo. Confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando vi essa ruim. Vê se tem algum parente meu aqui, vê. Clima gostoso que quando as três de uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai. Vai quicando. Vai tentando. Bonzinho de quem é a festa, Mauro? É do Tchaca. Formiguinha, vem pra cá, formiguinha. Eu nem sei de quem é essa festa. E o quê? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei. Caiu o parafuso? Invadimos de penetra. E comemos varal. Ajude, você não trabalha aqui? Xereca, varal e xereca. Varal e xereca. E comemos varal e xereca. Não assinei tua carteira, caralho. Varal e xereca. Varal e xereca. E comemos varal e xereca. Cheguei. Oi. Oi, cheguei. Gente, sábado a cerveja, 50 centavos. Vai me dar, meninas? Mas é no tapa, não. Quem vai me dar, pega a rodovia direto, mano. Escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma. Sábado e a vez do sítio Daniel do Tapanã. Cara, e saiu corelha quem? Tomou só tapa na cara e saiu corelha quem? Tomou só tapa. Cadê minha mulher, Luia? E corelha quem? Ah, eu tá. Acho que ela tá aí atrás. Com minha donada, tá aqui. Era aniversário dela. Com minha donada, fé. Aí botaram o cara pra cá e mexe com ela aqui. Bi, transei, não gastei nada. Comi. Cadê o Zezão? Tá aí? Não gastei nada. E o melhor. Manda ele mexer com essa aqui, ó. Uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Vai beijar a mulher casada, rapaz. Hoje vai arrebentar com ela, a tropa tá aí. Hoje vai arrebentar com ela. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela flexiona na tcheca. A tcheca, Lu. Ela flexiona na tcheca. Fabiano desceu, graças a Deus. Flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Ela vem por cima, toda arreganhada. Ela vai só contra a vreta, ela vem por cima, toda arreganhada. Já tem parabéns. É o que Light não tá nem falando, meu irmão. Flexiona na tcheca, ela flexiona na tcheca. Flexiona na tcheca, ela vai por cima, toda arreganhada. Ela vai só contra a vreta, ela vai por cima. E aí, meu parceiro Cássio? Detona que o bagulho tá doido, Mauro. O Cássio tá de fuga, hein? Flexiona na tcheca, ela flexiona na tcheca. Flexiona na tcheca, ela flexiona na tcheca. Flexiona na tcheca, ela flexiona na tcheca. Toda a comitiva do Cássio Negra também tá ali do ladinho, Mauro. Olha, o cara tá brigando com a lona aí, meu irmão. Tá brigando com a lona, mano? Quer, quer? O bonde tá aí, hoje vai arrebentar. Que droga é essa, meu irmão? Hoje vai arrebentar com ela. Ela flexiona na tcheca, flexiona na tcheca. Júnior, flexiona... o cara tá brigando com a lona aí, ó. Felipe, Felipe. Gabriel, levanta a lona que o cara tá brigando com a lona ali, ó. Ela vem por cima, toda arreganhada. Ela gosta contra a vreta, ela vem por cima, toda arreganhada. Ela gosta contra a vreta, ela... Bora, família! Fabinho tá viciado no Mauroche, né, mano? O grave, o grave. Cuidado. Olha a tema, Luvian. O grave faz tu. DJ Mauro. Toda dela bate. Porra, tchaca. Bate, bate, bate, bate. Parece pinto novo, mano. E o grave faz tu. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Vitinho do Barreiro também tá com a gente, para Vitinho! Vai começar o combate. Tá tudo certo, hein, filho? Não, e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Só as que sabem, hein? Vai, vai, acompanha o grau. Toda comitiva da Marabá também por ali. Tem um que vai ser pai, né? Redos pai. Olha, aniversário também do Ciel, do Barão Vermelho, comendo aqui no Mauro, já na quarta garrafa de uísque. Mas compara aqui, esse uísque foi... Meu irmão, tu vai ver mais tarde. Valeu, Ciel, feliz aniversário pra você. Daqui a pouquinho tem um parabéns, tá, filho? Bate, bate, bate, bate, bate, bate. Quatro garrafas aqui do Porto, Luria. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Só as que sabem, bora. E aí, meu parceiro Pio? Cadê o Henrique? Fala, gordinho! Tá pegando fogo, fogo no puteiro. Tá pegando fogo, fogo no puteiro. Chama o Luvian e o Mauro. E que agora nós é bombeiro. Chama o Cook e o Pierre. Que agora... Bora, Débora! Chama o Cook e o Pierre. Que agora nós é bombeiro. Aí, virei bombeiro, apago o fogo das lifetas. Virei bombeiro, apago o fogo das lifetas. Minha profissão é apagar fogo de buceta. Rapaz! Minha profissão é salvar vida de buceta. Minha profissão é salvar vida de buceta. Vou apagar o fogo da sua buceta. Fica tranquilo. Mano, não tô apagando nada. Vira, vou apagar seu fogo, vou apagar seu fogo. Bora, chume! E aí, sobe? O Neto não tá aí, não, né? Graças a Deus. É emergência? É emergência? Toda vez que tá com fogo, na pica você senta. É emergência? É emergência? É emergência? É emergência? Toda vez que tá com fogo, na pica você senta. E de Mauro também tá aí com a gente, meu parceiro. Machado Churrasco. Um dos melhores churrascos do Barreiro também. Tá pegando fogo? Tá de brincadeira? Bota a bucetinha aqui na reta da mangueira. Bota a bucetinha aqui na... Vai ter o aniversário dos machos aí, tá vendo? Bucetinha aqui na... Sábado que vem eu tô lá. Já é sábado, é? Vai já cuidar. É o pi... Meu parceiro Denis do coração, tum, tum, tum, tum, também tá aí com a gente curtindo. É, chegou o Denis, tu brilha logo, né? Alô, corno, tu se fudeu. Tu que banca ela, mas quem come ela sou eu. Alô... Rapaz, essa música é... Porrada, hein? Essa música é pesada, mano. Eu vou ficar até cara que minha esposa tá aí, ó. Alô, corno, tu se fudeu. Tu que banca ela, mas quem come ela sou eu. Alô, corno, tu se fudeu. Tu que banca ela. O cara pensa que tá bancando, mas ele que é o corno. Corno, tu se fudeu. Tu que banca ela, mas quem come ela sou eu. Alô, corno, tu se fudeu. Tu que banca ela, mas quem come ela sou eu. Tu que banca ela, mas. O amigo Ronaldinho também tá com a gente desde cedo. Ela, mas... Tu foi com... Do Chub, é? Fudeu. E Ega Pé, tá foda. Eu fiquei com amigo seu. Acho que do Chub, ó. Chub não, ó. Não me deu valor e eu fiquei com amigo seu. Não me deu valor e eu fiquei com amigo seu. Não me deu valor e... Vai preparando que já já tem crise! Alô, corno, tu se fudeu. Tu que banca ela, mas quem come ela sou eu. Alô, corno, tu se fudeu. Tu que banca ela, mas quem come ela sou eu. Alô, corno. Falando em corno, então toma essa aqui, ó. Coisas da vida. Como é que é? Minha ex é virar amiga, mano. Não dá certo. Vai, gordinho! A minha ex quer chupar a minha pica. Ei, é assim, mano. Tá gravando CD, mano. Ah, tá gravando? Tá é fresco. Rapaz. Coisas da vida, a minha ex... Quer chupar a minha? Liga. Manda ela vir que tá cheirosa, mano. Liga. Que às vezes bate vontade e eu taca pica. Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é mó safada. É desculpa da danada pra poder sentar pra mim. Aê, pega vai sim, vai sim, vai sim. A nossa família Barabá do Barreiro tá aí. O Alisson, o Camarão, o Pio, o Mano Pugo, o Matheus, o Nixon, o modo Rex se ativado. Égua. Pariu mais uma vez com minha ex. O Rian, onde que tá esse sem coração, hein, meu filho? Outra vez, vem sentando. Ela é sempre do ladinho do Águia de Mauro. Tô aqui por dentro. Lá na casinha, né? Por que pariu uma que é vontade da minha ex? Vai preparando o jejado de Vigris. Outra vez. Fábio de doido, daquele jeito. Outra vez. Quer senta, quer senta. Um abraço pra Silvana. Tá com a gente aí. Obrigado, Silvana. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido. É que hoje à noite eu trouxe... Tito Pirata! Você. Primeira vez dele aqui no Mauro, hein? Vai vir. Dentro do carro. Ih, tá fraco, Leandro. Dentro do carro. Vamos dois de olho aí. Putar. Deixa o modo de doidar, papai. Vai, vai. Senta, senta, senta. Oi, Silvana. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do senta, carro. O Gemago do Bita aqui com a gente, meu parceiro, PH da Matilha. Senta, senta, senta. Fala, PH! Senta, senta, senta, senta, senta, pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Peia. Hoje vai ter putaria. Essa que é do Chub, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Você pagou a bebida que ela quis. Você deixou ela ficar no camarote. Você fez ela esse... Celsão, onde tu tava, mano? Quis. Mas esse dia não era seu dia de sorte. Ela vazou. Nem acontece aqui isso. Ela foi embora e levou até as mulheres. Yuri! E se fudeu, e se fudeu. Pagou bebida e o uísque não comeu. E se fudeu, e se fudeu. Pagou bebida e quem comeu ela fudeu. Eu. E se fudeu, e se fudeu. Pagou bebida e camarote não comeu. E se fudeu, e se fudeu. É, Gabriel, tu tem muito ciúme da Fabíola, né, mano? Comeu ela fudeu. Aquelas coisas no carro só é tese, né, mano? É o Martins? Ah, mais uma. Pode ter certeza, é mais uma. Tu tá olhando pra onde ela tá olhando, mano? Muita tese, ó. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. É, Coutinho. Tá pra minhas amigas. Língua não tem osso, meu irmão. É minha tcheca. Bora, bora. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel. E aí, ela é impressão, bora, pingona. Gabriel do Borel. Vai pra cima, maninha. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo. Ele tá um ar, cadê ela, hein? Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. O Gabriel do Borel. Aí, entra cerveja. Bora, Mauro, marcha pra mim. Você sei que entra é outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico. Sai molhado, entra seco. Sai molhado, entra seco. Sai molhado, é nesse vai e vem. Vai e vem. Cadê o Gil? Alô, Gil? Vem, vai e vem, vai e vem. Vai, é nesse vai e vem. Cadê o Gil, vai, Gil? Vem, vai, é bom que vai acabar a festa. Vai. Não vão estourar os fogos, não vou pagar. Se vai e vem. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você que... Só saudade agora. Peca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas que o Gabriel comeu minha tia. Olha, a Laurinha tá com a gente também, obrigado, Laurinha. Toma, toma, toma, toma. Vanda, tô mandando foto aí, maninho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pega, o Vanda me bloqueou. O Borel que comeu a minha tia, o Gabriel do Borel. E a dona me vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma. Ah, o Gil tá aí, ó. Pepeca, o Gabriel. Veio de sapato e tudo, mano. A minha tcheca, o Gabriel do Borel. Que acho que tá música boa, vai onde? YouTube, não tem jeito. JC Shake. Entra é o seco, melhor. Sai molhado, entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem. Sento no bico da Glock, rebola e tiro shot e vem, vamos fui. Vem, rebola na tapa, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. Gabriel arrancou meu cabelo, cabelo e me botou. Eu quero saber se tu é DJ Uber, mano. Sento no bico da Glock, rebola e tiro shot e... Mano, o Gil foi botar o sapato, hein? Vem, rebola na tapa, eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. Gabriel arrancou meu cabelo, e me botou. O amigo Rodriguinho tá aí com a gente desde cedo, valeu, parceiro! Eu gosto quando tô sentando na piroca. Fala, chuva! E vem falando que eu sou foda. Cris, não vai tocar hoje, rapaz. Que só eu te faço. Tá sofrendo. Eu gosto quando tu senta forte e vem sarrando na. Calma que eu peguei 2,5, hein? Que hoje eu vou te furar. Eu vou te furar. Tchaca. Eu gosto quando tu senta. Não sabia que você era assim, né? E vem falando que eu sou foda. Isso tu fala que vai deixar a Carol e tudo, né? Eu gosto quando tu senta forte. Se tu tem ciúme da tua cunhada, cuidado, né, Gabriel? Que hoje eu vou te furar. Estranho isso, hein? Te furar, eu vou te furar. Sento no bico da Glock, rebola e tiro shot e vem, vamos fui. Vem, rebola na tapa, eu sei que tu se excita e deixa o... Tito Pirata, bora, mano? E o Gabriel... Seu céu! Com meu cabelo, e me botou de quatro, botando pra fui. Bora, eu... Sento no bico da Glock, rebola e... Olha, o Cleito Explosão e também o Emerson da Coca-Cola tá com a gente aí, obrigado! Eu sei que tu se excita... E Anny? Tá malhando, mano? O Gabriel... Lele... Com meu cabelo, e me botou de... Já vou encerrar, hein? Ai, nosso postinho, gente, domingo. Gente, essa semana é duas fora e uma dentro, Lujan. Sexta-feira está no Pod Show, lá com o Crocodilo. Sábado a gente está no Sítio Daniele, com a cerveja 50 centavos. Será, mano? Robins, meteram o Robinson lá. É, meteram. 50 centavos, sábado, lá no Sítio Daniele, no Tapanã. Robson, Maruson, e domingo a gente está aqui no Portinho. De todo domingo, que é top, né, mano? Calma, cara, não fala todo domingo. É, todo domingo. Que o patrão se empolga. Banda 007. Faltou dinheiro aqui. Gabriel, me dá uma cerveja aí, mano. Amar é dividir, não é... Tá queimadíssimo, hein, Gabriel? Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo. Não tá contigo aí? Tá roupa no chão, se ela bebe sou eu quem te... Teu parente, mano. Espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. Tá tudo descontado já na minha cabeça aqui. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Banda 007. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. E que é? Vou te contar aonde ela errou. Pra te lembrá-lo já. Quando o beijo não me arrepia. Minha toga. Cadê o braço dela? O Fabiano, rapaz. O erro dela é não ser boa. Fabiano tá ali pra trás, desgraçado. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase. O amigo Robertinho também tá ali. Fala, Roberto! A distância do quase é tipo ir de volta. Meu parceiro Guilherme também tá aqui mesmo. Ai, né? Olha o Tito Pirata aí. Se Deus fez outra de você, tá. Ele não não vai deixar descer. E aí, Sérgio? É uma minha, outra dele. Se Deus fez. Moral, Sérgio. Você. Nem eu apareço nesse telão. Casa dele. Jane! E não vai deixar. Bora, Jane! Dá um sorriso, mana! Minha outra dele. Tem que pagar pra aparecer os zeros. O Wander não gosta de mim, mano. Sou novo pra viver com você. Uma história de amor. Olha, eu não gostei de vocês longe de mim, Rodrigo. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Que tenha. Precisa experiência. Tenho medo da dor. Quieta, Cis. Caixa baixa, é? Chorar, chorar, não vou. Os caixa baixa estão aqui. Da sacramenta. Me rouba logo. Chorar, não vou. E aí, Alessandra? Nem morrer de amor. Que? Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Vai, Tiago, agora dá um soco no Gabriel aí. Cuidar de mim, desejo seu sentir. Perdido de paixão. O negócio é a Fabíola, né? São. Na escola eu aprendi somar e dividir. Gramática em português, geografia. Doidinho pra dançar com a minha mulher, mano. Sei, só não me preparei pra matéria do amor. Eu quero é o alaô. Oh, oh, prova de amor. Oh, oh, prova de amor. Malteria! Você veio agora falar comigo aqui. Esse olhinho, por quê? Não vê que eu tenho compromisso. Meu status tava. Vander, bota a Tati de malteria no telão, a Tati! Meu namoro em risco. Essa tem moral aqui no mal. Oportunidade não aproveita. Cadê o Oziel, hein? Silo, não vingo. Cadê o Oziel? Foi embora? Agora tá pensando que é só dizer: vem cá que eu vou. Você quer ver eu trair meu bem? E na nenina. Nem vem, igual ela só um. Telha, a patroa quer dançar. Você quer ver eu trair meu bem? Na nenina. Rodolfo do Alderson. Ela só uma, igual você tem sim. Você quer ver eu trair meu bem? Na nenina. Já preparando logo mais, sentido de Cristo. Uma, igual você tem sim. Você quer ver eu trair meu bem? Na nenina. Nem vem, igual ela só uma, igual você tem sim. Tem que aumentar na manha. Pra quem sabe dançar. Bora, bora beber, hein, mano. Não some. Telefone do Silvio Santos. Rapaz, acabei de avistar ali o Leandro da NVN. Leandro! Ele e Loroteia. Loroteia, fala uma... É Loroteia, mano. Os nossos velhos guardas lá do bairro de Fátima! Não vou te pagar, gente, não vou te pagar. Começa a estourar, mano. Já já tem pressão, já tem Cris, já já tem Lurian. Vamos até 5 e meia, hein? Calma, calma que eu peguei 2 e meia.